sobe, balança, sobe. Eis a número 6. Meia dúzia, uma soma, uma cambúzia. Foi um drama insufismável, um romance inorvidável. Para fazer uma cantiga, são mais ovos que barriga. Custa tanto, no entanto, meia dúzia. Fui sair com uma medúzia, fomos comer carcanhóis, bebidinhas e tremóis, regadinhos com tintóis, que eu não vou em futebóis. Isso tudo, contudo, meia dúzia também foi o amor, sempre devastador, autêntico, incrível, sincero e sensível, sentimento bom que me deu em refrão. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia, e eu compus-a. Portanto, eu quero dizer, portanto, com as fúzias, semifúzias e parafúzias, eu sou os portalhão das meias dúzias. Meia dúzia, eu gramava a tua blusa e os teus olhos lá corrimil, eras quase inverosímil, também intelectual, cultivada em alto grau, falavas bem. Porém, meia dúzia, não sei que é hipotenúzia, nem isso de estratosfera, nunca se soube essa matéria, nem quer saber lá disso, é melhor pão com chouriço e haja alegria. Todavia, meia dúzia, também foram seis esses contos de reis que eu cá gastei contigo, e assim por castigo, mulher, por quem seis, mais não me fazereis. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é de facto mais baracto. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia, e eu compus-a. Meia dúzia, ou meia dúzia, ou meia dúvida, ou lá o que é isso? Ah, não, não, meia dúvida não, porque certezas não pegam dúvidas. Apanhei-te em flagrante de litro, com a garrafa de aguardente. Para ti o prometido é de vidro, quebras-te facilmente. Podes ir passear para jantar com qualquer inocente, descalça que eu fico no mundo para tudo, calço 46 despeitosamente. Disseste que era o teu pé de meia e eu pedi meia dúzia. Meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais em conta. Ela dizia-me, se fizer dessa canção vais ser digno de grandes encómios, e eu comi-os. Está bem, pronto, não vou ficar agora aí esses carcanhões e desnupiras. Aliás, eu comi os carcanhões praticamente todos. Quer dizer, comi todos que estavam no prato. Não os comi travessicamente todos, porque os atravessos eram muito travessos. Ai, eu estou neste estado deplorável derivado a ela. Eu vou, mas é para a praia tomar banho de sol. É bom para queimar as pulgas, etc. O que é o que já acabou? Ah, pois. Tempo passou e tu sempre na mesma. Nada mudou, tens a mesma beleza. E o teu sonho era ver uma criança. Para contigo assim brincar, ir à escola, correr e saltar, e no domingo passear tão bem, tu e eu, minha mãe. No domingo é festa e eu quero te levar. Venha à igreja para contigo rezar. Neste dia tão lindo tu vais lembrar tão bem. Quando eu era criança e me levaste ao colo à igreja, minha mãe. Põe uma flor no teu cabelo branco. O teu sorrir

para mim. Deixa voar os sonhos, deixa acalmar a tormenta. Senta-te um pouco aí, olha para mim. Fica no meu abrigo, dorme no meu abraço e conta comigo que eu estarei aqui. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei sempre que te sentir só. Batalhas, hoje não há tristeza. Deixa sair o sol, olha para mim. Fica no meu abrigo, perde-te nos teus sonhos e conta comigo. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei sempre que te sentir só. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se the Amor é meu partido agora. E por mim ganhava as eleições. Só assim a crise ia embora. De uma vez de todas as razões. Mas o meu partido nunca vence. Não tem armas, dinheiro e poder. O G8 e outros ganham sempre. Mas meu voto nunca mais vão ter. Saída dessa maldita viela para onde a miséria nos guia. Para que tantos trabalhos e preocupação? Por sermos donos do mundo, querem tirar-nos a criação. Aspirações a uma vida mais humana. A minha voz exprime o drama de várias gerações. As nossas mães e avós já tiraram da sua boca para nos dar a nós dor e tristeza. A sua maior riqueza eram as terras que lhes foram retiradas através das décadas. Será uma maldição ou a religião que nos impede de querermos o melhor para nós, ter uma maior visão? Somos os deuses na terra e passamos meses à espera de um ordenado. Só nos traz mais miséria. Como é que pode ser? Deixar de olhar o horizonte, começar a ver o sonho desvanecer. Nem pensar, vamos crescer, vingar, brilhar, justificar a presença neste lugar. Olho para ti, sabes o que é que eu vejo? Vejo-me a mim refletido num espelho. Tenho flashes de memórias, milhares de histórias. Algumas são alegres, outras melancólicas. E o coração bate cada vez mais forte. A cada rima que debito sinto o bafo da sorte. Como recompensa desta intensa labuta, dura luta. Com astuta perseverança, já te vi na miséria, vou-te ver na fartura. Brindemos com o cálice da boa aventurança. Amigo, já não consigo ver-te passar fome. Com um microfone dou-te pérolas, mano, come. Pensa por ti, cuidado com a mente criminosa. Há muitos manos que eu não quero ver na choça. Porque essa merda é suicídio, é motivo como sexo com a desconhecida sem preservativo. Jovem mulher, é melhor respeitares o corpo. Tens o poder para gerar no interior um fruto em ramos fortes, com raízes mais profundas, para no futuro cultivarmos terras mais fecundas. Mano, a vida é o que tu fazes dela. Gostamos de ver fechado dentro dessa cela. Sabedoria, a chave da saída dessa maldita viela para onde a miséria nos guia. Mano, a vida é o que tu fazes dela. Gostamos de ver fechado dentro dessa cela. Sabedoria, a chave da saída dessa maldita viela para onde a miséria nos guia. Desde sempre nesta frente estou contigo, podes crer. A sinceridade nesta humildade fez-nos crescer. O que eu tenho a dizer é curto e passo a transcrever numa breve história para que todos nos possam entender. Santos, ontem via-te no recreio, hoje vejo-te às seis no passeio em direção àquela fábrica sem receio. Quem diria que um homem com um nato talento tem de sujeitar a uma rotina de merda para manter no prato um sustento. Primo, eu acredito que o teu valor é infinito, meu amor. amor por ti é genuíno. E este disco é o nosso título. Mano Pina, conseguimos mais um capítulo. Uma caixa de surpresas, juntos quebrando o ciclo da rima. Tenho orgulho em ter-te como amigo e ter-te conhecido. Uma das chaves para a porta do meu sexto sentido. André, contigo, trai sempre algo positivo. Mesmo quando o cenário é depressivo, extremo e fodido. Sereno, imune a todo tipo de veneno de tempo que não rimavas. Desconhecendo o talento que por dentro transportavas. Nuno, em resumo, um dos mais criativos. MCs portugueses a visitarem os nossos ouvidos. Estamos distantes por quilómetros, mas continuamos unidos. Tenho saudades, velhos tempos e todos os nossos amigos. Dos dias de escola de outrora e velhos ensaios semanais. Centenas de instrumentais, milhares de versos reais. Já contar, troquei para sempre aquele eterno inverno pela primavera. Quando voltares é outra mulher que tu vais encontrar. Já nem sequer te vou abrir a porta e fechar meu desgosto. É como sempre esperar-te acordado enquanto tu não vens. Já não vou fingir que não me importa ter de ti tão pouco. Nem vou vestir-me de felicidade fingida também. Já não me calo quando estamos juntos com nossos amigos. E tu lhes dizes que tudo são rosas entre nós os dois. Já não te falo só com gritos mudos, desta vez eu grito. E o que tiver a condenar-te agora não faço depois. Eu sou outra mulher e é que fui nunca mais. Podes dizer adeus. Já não te vou tratar como se fosses um Deus na terra. Porque não vejo tal imaculado como sempre fiz. Já nem me vou mostrar tão conformada sempre em cada espera. Em ser ingênuo acreditar em tudo que a tua boca me diz. Já não me faço amiga do silêncio e nada te digo. Sempre que sinto que algo está errado. Há mais alguém em ti. Já não disfarço, digo-te o que penso. E até se for preciso, nem sequer penso duas vezes antes de